os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube, chegando um pouquinho atrasado, mas chegando aqui para passar todas as informações do mundo esportivo nas últimas 24 horas, nas próximas 48. Hoje é o programa completo do Rio Vox Esporte Clube, sem mais delongas. Quero apresentar o nosso comentarista de todos os dias, também está conosco hoje o professor Mauro Fernandes. Muito bom dia, professor. Ah, muito bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã, tarde de sábado, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. É, muito bem, tem muita coisa pra gente falar hoje. Participe com a gente, 99759-1384, 99759-1384, DDD é o 19, manda sua mensagem pra gente, é muito importante que você participe. Tem também nosso telefone, 3493-7100, está no ar o Rio Vox Esporte Clube. Já começamos com os grupos do Campeonato Amador de Rio das Pedras. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico Sambo. É nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. Paris no futebol ligou. A técnico Sambo. Tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow. Campeonato Amador de Rio das Pedras, edição 2018. Temos 20 equipes brigando pela taça, pelo troféu. E vamos passar os grupos aqui para você. Vamos analisar grupo a grupo para você. Começando pelo grupo A, que tem o ZLRR, que eu não faço ideia de quem é esse time. Me desculpem, gente. É, o grupo A também tem o Balacobaco, o Audax, o Bar do Pachá e o Rio Pedrense, o Atlético Rio Pedrense. Um grupo, então, que tem três equipes muito tradicionais, aliás, duas muito tradicionais, uma que está buscando seu espaço e duas que vêm aí nas suas primeiras participações, né? O Rio Pedrense e o Bar do Pachá são duas equipes muito tradicionais na cidade, né? O Bar do Pachá ficou um tempo sem jogar, agora está voltando, vamos ver como que volta essa equipe. O Audax é uma equipe que está jogando há muito tempo, está caminhando para ser uma equipe tradicional. Balacobaco vem pro seu segundo ano e a equipe do ZL, eu não conheço, me desculpe se você é do ZL e tá escutando isso. Vem aqui na Rio Vox FM, vamos bater um papo sobre a história da equipe. Então essas cinco equipes brigam pela classificação no grupo A. O grupo B tem o Amaral, o Hull City, o MDC, o RA Unidos e o Cataguá. É um grupo aí que com cinco equipes teoricamente bem niveladas quanto à força, né? O Amaral é uma equipe um pouco mais jovem, muito mais jovem na idade, porque é uma equipe muito tradicional também no futebol rio-pedrense. As outras são equipes aí niveladas, são bem niveladas, é um grupo que vai ser bem equilibrado aí para termos os dois classificados. O grupo C tem Esperança, Futsamba, Quebrada de Churros e Interior Paulista. Então temos aí também o Futsamba, uma equipe muito tradicional. O Interior Paulista é uma equipe que também está muito tempo disputando o campeonato, assim como o Quebrada, que é uma equipe lá da Serra e que está sempre disputando campeonatos em todo o nosso interior aqui, toda a nossa região, e sempre vai muito bem. De Chus e Esperança, para mim, é uma incógnita, né? Não tenho como analisar as equipes. E o grupo D, para mim, é o grupo da morte. Temos o Amigos Futebol Clube, o Barcelona, o Canabres, o Millennium e o Democratas. A gente tem três equipes que já foram campeãs amadoras para duas vagas só, professor. Então esse é o Grupo da Morte, com amigos, com Canabres e com o Democrata, o atual campeão, querendo defender com sucesso o seu título. Professor Mauro Fernandes, o que, que podemos esperar do Campeonato Amador edição 2018? Em primeiro lugar, cumprimentar quem realmente está organizando o campeonato, né, os organizadores todos, a Secretaria de Esporte, os clubes que participaram de todo o processo de organização, de conselho arbitral, conselho técnico, sorteio, enfim. E junto com a Secretaria de Esporte elaboraram regulamento, tabela, sorteio e vamos ter a largada do campeonato aí então. Mas os grupos já foram sorteados de acordo com o que você acabou de explanar aí. O grupo D é o grupo, aparentemente, teoricamente, o grupo da morte aqui, o grupo onde tem equipes que já conseguiram títulos, e muitos títulos aqui no futebol rio-pedrense. Então é o grupo mais difícil. Mas, por consequência, a gente tem outros grupos também com equipes boas, equipes tradicionais. Mas o mais importante, além de classificar, além de querer o título, né, que é a ambição dos 20 que estão iniciando o campeonato, todos eles sonham com a possibilidade de disputar o título. Mas o mais importante disso é justamente o lazer, a recreação e a diversões pública que nós vamos ter durante esse período do campeonato amador aqui de Rio das Pedras de 2018. Vai movimentar cerca de 2 mil pessoas, com jogadores, torcedores, simpatizantes e pessoas amantes do futebol. Isso é muito importante. Nós vamos ter cerca de 2 mil pessoas diretamente fazendo seu lazer, sua recreação e sua diversão pública no final de semana. Isso é o mais importante. Agora vamos torcer para que todo mundo que vai participar, direto ou indiretamente, do evento, tanto arbitragem, representantes, organizadores, participante, possa respeitar o regulamento que foi elaborado pelo Congresso Técnico, pelo Conselho Arbitral, que pertence desse Conselho Arbitral, são justamente as equipes participantes, portanto fizeram, e agora que a Secretaria possa fazer cumprir o regulamento que foi aprovado pelas equipes. Portanto, a gente pede e torce para que tudo transcorra na mais perfeita ordem e que nós possamos fazer diversões para todos aqueles que gostam de jogar, de praticar, de dirigir e de torcer pelo futebol amador local. Portanto, parabéns, a festa do futebol já tem data para começar. Muito bem, então lembrando, dessas 20 equipes então estão divididas em 4 grupos, 5 equipes em cada grupo, se classificam para a próxima fase, as duas primeiras vão disputar a próxima fase do Campeonato Amador, que é as quartas de final. As duas seguintes, terceiro e quarto lugar, se classificam para disputar a Taça Prata, que é um troféu de consolação. Muita gente fala, é uma segunda divisão? Não, ainda faz parte da primeira divisão, mas é a Taça Prata, é um torneio de consolação. E a última equipe de cada chave, infelizmente, fica eliminada. A festa tem data para começar, professor. Dia 18/8, às 14 horas. 18/8 é um sábado. Próximo sábado já tem bola rolando pelo Campeonato Amador. O pessoal tá com pressa para jogar, nem esperou acabar o veterano. Olha só, hein? Vamos falar, então, do jogo que abre o Campeonato Amador com ZL contra o Balacobaco. ZL e Balacobaco, jogo às 14 horas. E Audax e Barra do Pachá jogam às 16 horas. Esses são os jogos aí que vão ser disputados no dia 18/8. No domingo, dia 19, tem Amaral e Hull City, o jogo às 14 horas. E o MDC e o RA Unidos, jogo às 16 horas. No próximo sábado, dia 25/8, tem Esperança e Futsamba, Quebrada e de Churros. Então, Esperança e Futsamba às 14, Quebrada e de Churros às 16 horas. E no dia 26/8, tem Amigos e Barcelona, Canabres e Millennium. Amigos e Barcelona às 14, Canabres e Millennium às 16. Tem time que folga na primeira rodada, porque são cinco equipes cada chave. Então, o grupo 1 folga o Rio Pedrense, o grupo B, né, folga aí a equipe do Cataguá, folga na primeira rodada. O grupo 3, o grupo C, né, folga o interior paulista. E o grupo D folga a equipe do Democratas. Então é isso, temos o Campeonato Amador. esperança de muitos gols, esperança de muitos jogos legais. E no final do ano vamos ter o campeão amador de futebol da cidade de Rio das Pedras, professor Mauro Fernandes. É, realmente, nós vamos ter aí a festa aí, data para começar. E aqui a gente viu aqui uma orientação importante aqui, né? Favor orientar os atletas para levar um documento, o RG, documento original com foto, que não será permitido que o jogador entre em campo sem esse documento. Portanto, é muito importante o jogador, os dirigentes, sempre na véspera do jogo, né, já colocar dentro da chuteira lá o documento lá para que não esqueça, para não ter transtorno no dia do jogo, né? Então, vamos torcer para que todos possam realmente fazer um grande jogo, um grande campeonato. E a partir de segunda-feira, né, Léo, a gente convida todas as equipes que desejar participar, agendar com a gente aqui para poder participar cada dia uma equipe, não é isso, Léo? Para que nós possamos trazer aqui um pouco do trabalho de cada equipe e aquilo que eles estão fazendo lá, vamos trazer publicamente para que a gente possa também falar um pouco de cada um deles individualmente daquilo que estão fazendo lá na sua equipe para o Campeonato Amador. Todo mundo, então, está convidado. As 20 equipes estão convidadas para passar aqui para a gente contar um pouco da história, falar quais são os planos. É isso aí. Estão todos convidadíssimos para participar do Rio Vox Esporte Clube. Então, Campeonato Amador de Rio das Pedras vai começar. Você acompanha tudo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar do futebol regional, futebol estadual. Vamos falar da Copa Paulista de Futebol que está acontecendo. A gente acompanha tudo aqui também no Rio Vox Esporte Clube. Vamos lá, fique conosco. É, muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube aqui para você. Vamos falar da Copa Paulista de Futebol, muitos grupos começando a terceira rodada. Mas o grupo 1 começa hoje a sua segunda rodada. Aliás, começou ontem a sua segunda rodada. Lembrando, o grupo 1 tem um time a menos, por isso que não jogou a última rodada, né? Então chega a sua segunda rodada com Penapolense 3, Batatais 2, o jogo lá no Tenente Carriço com um show de gols, vitória da Penapolense. Amanhã, no domingo, às 10 da manhã, tem no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino enfrentando a equipe da Votuporanguense. E também no domingo, às 10 da manhã, tem Olímpia e Mirassol, o jogo no Maria Tereza Breda. O grupo 1 tem o Votuporanguense, Olímpia, o Mirassol e o Penapolense com 3 pontos. Novo Horizontino e Batatais ainda não pontuaram. Professor Mauro Fernandes. O que chama atenção é justamente a Penapolense, né? Tomou 6 na primeira rodada do Votuporanguense, não é isso? E agora ganha de 3-2 do Batatais, portanto, tá aí o Batatais, 2 jogos, 2 derrotas, e perde para até então a que era a pior equipe, e pelo que eu pesquisei lá nos jogadores inscritos da Batatais, aliás, do Penapolense, é só criançada, viu, Léo? Não tem nenhum jogador assim que pode se dizer que esse é mais velho, que é experiente, viu? Portanto, tá aí, essa é uma surpresa. Muito bem, vamos falar do grupo 2. O grupo 2 temos O 15 de Piracicaba em campo hoje, lá no Ernesto Rocco, contra o Desportivo Brasil. Desportivo Brasil, que é o líder com 4 pontos, o 15 tem 2 pontos, é o terceiro colocado. O 15 precisa vencer, professor, porque foram 2 empates, um primeiro com gosto amargo, um gosto que poderia ter sido da vitória, o segundo com gosto interessante, o segundo é um empate que deve ser comemorado. Mas hoje a vitória cairia muito bem nas mãos do 15, viu, professor? Jogo no Ernesto Rocco às 15 horas, com transmissão da TV Federação Paulista. Então você pode assistir no YouTube 15 e Desportivo Brasil, professor Mauro Fernandes. O que a gente pode esperar do 15 para essa partida como visitante? Olha, Léo, eu vou dizer uma coisa. O 15 me surpreendeu positivamente, porque eu não esperava do 15, porque o 15 também é um time jovem, com alguns jogadores mais experientes, mais rodados. E o 15 até que conseguiu 2 bons resultados, não é isso? Empatou em 3-3 aqui com o Red Bull Brasil. E também conseguiu um empate heróico lá no final do jogo, lá passando pelo Noroeste e também pelo árbitro, né? Pela arbitragem. Empatou em 1-1 lá e hoje joga aqui no Desportivo Brasil, aqui em Porto Feliz, né? E vamos ver, o 15 seria uma vitória, seria importantíssimo, porque o Desportivo Brasil é o líder desse grupo. Então, uma vitória do Nhoquim, com certeza, daria um ânimo muito grande para depois poder jogar em casa aqui, né, Léo? É, muito bem, o 15 precisa da vitória, porque depois é uma sequência muito boa dentro de casa. Então, a vitória é muito interessante para o Alvinegro nesse momento, até porque também pode assumir a liderança também com o resultado positivo. No Augusto Schmidt Filho, temos Rio Claro e Internacional de Limeira, o jogo às 15 horas de hoje, e amanhã às 15 horas no Augusto Schmidt, não, deve ser na Fonte Luminosa, né? Ferroviária e Noroeste, o jogo também às 15 horas de amanhã, professor. É, 2 jogos interessantes, né? O Noroeste vai até lá a Morada do Sol, a Fonte Nova, a Fonte Luminosa, e o Rio Claro recebe aqui, esse é o jogo, viu, Léo? Rio Claro e Inter de Limeira, 30 quilômetros separam uma cidade da outra. Esse sim é o jogo que vai chamar a atenção aí das torcidas, tanto de Limeira quanto de Rio Claro. Mas não tenha dúvida nenhuma que é o jogo que vai também acomodar a classificação desse grupo 2 aí, que é o grupo do Nhoquim. Muito bem, grupo 2 que tem Desportivo Brasil com 4 pontos, Rio Claro 3, 15 e Red Bull Brasil com 2, Ferroviária, Inter de Limeira e Noroeste com 1 ponto. Grupo 3 tem o Santos Futebol Clube recebendo o Água Santa na Vila Belmiro hoje às 11 da manhã. Está acontecendo nesse momento o jogo. Temos também Taubaté e São Caetano, o jogo é no Joaquinzão às 15 horas. E a equipe do Santo André pega a equipe do São Bernardo no Bruno José Daniel. Esse grupo tem o São Caetano 100% com 6 pontos. Santo André e Taubaté tem 4, Santos 3, Água Santa, São Bernardo e Bragantino ainda não pontuaram, professor Mauro Fernandes. É, o Santos está 0-0, começou agora às 11 horas o jogo, está jogando lá no Urbano Caldeira, né, na Vila Belmiro, portanto está 0-0 o jogo lá, Santos e Água Santa, e o Santos estreou no meio de semana aí e acabou vencendo e vencendo bem o Bragantino fora de casa. Portanto, me parece que o Santos segue aí na cola do São Caetano, que é a equipe também que vem já de 2 vitórias e joga contra o Taubaté. O Taubaté precisa segurar o São Caetano, se é que pensa em classificação. E o São Bernardo e o Santo André fazem o jogo ali para justamente o São Bernardo está com 0 e o Santo André está com 4. É muito pertinho, como Inter aqui, Inter e Rio Claro, também Santo André e São Bernardo vai fazer o clássico regional ali. Muito bem, então, vamos falar do grupo 4 para a gente finalizar com Atibaia e Portuguesa aqui em Indaiatuba, no Ítalo Limonge. Temos também Audax, o líder 100%, pegando o Juventus, o jogo no Prefeito José Liberati. E em Itu, no Novelli Júnior, temos Ituano e Taboão da Serra, o jogo é amanhã às 10 da manhã. Classificação nesse grupo tem Audax na liderança com 6, Portuguesa é a segunda com 4, Nacional o terceiro com 3, o quarto colocado é o Atibaia também com 3. Taboão da Serra tem 1 ponto, Juventus e Ituano não pontuaram. A nota triste que temos envolve a Portuguesa, mas dessa vez não é, a situação não é errada da Portuguesa não, é do atleta. Jogador Robert, ex-Palmeiras, ex-tanto time no Brasil, jogou Brasileirão ano passado da Série B pelo Oeste, disse que precisava sair da Portuguesa porque a sogra dele estava passando por um momento muito difícil de doença, ele não tinha cabeça para jogar futebol. Portuguesa foi lá rescindir o contrato dele. No outro dia, ele assinou contrato com o Floresta para disputar a Copa Fares Lopes. Olha que beleza, hein, Robert? Essas coisas, infelizmente, depõem contra o jogador, depõem contra o empresário, procurador, seja lá quem for, né? É muito triste a gente ver isso acontecendo a nível de futebol profissional. Já no amador aqui, a gente fica aborrecido quando acontece essas coisas. E imagine no profissional. E mais uma vez, para variar, com quem que acontece essas coisas? Meu Deus do céu, que fase, hein? O Robert trocar Portuguesa. Portuguesa que a gente sabe que não tá nessa fase, mas uma camisa pesada que entorta varal pelo Floresta. Pelo amor de Deus, hein, Roger? Você é um brincalhão, hein? Não tem nem moral, não tinha nem bola pra jogar aqui, viu? Mas vai lá pro Floresta e sua carreira acaba lá, viu, Robert? Porque também não faz gol mais não, viu, professor? Não dá nem pra jogar subóbito, que é aquele campeonato lá dos velhinhos. Mas vamos lá, então. Falamos sobre a Copa Paulista de Futebol. Vamos pra Série C do Campeonato Brasileiro. Rodada de definição. Na verdade, já tá quase tudo definido, mas temos algumas coisas ainda a se definir. Não fez sentido nenhum isso que eu falei, mas vai fazer sentido agora que a gente falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico samba é nós. E ó como que eu vou, hein? No flow. Por onde a gente passa é show. Fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. Paris, o futebol ligou. A técnico samba tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre houses de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave no ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chega. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, que infelizmente não vai ter transmissão logo no seu final, porque o Sport Interativo acabou. Mas vamos falar da 18ª e última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Todos os jogos do Grupo A realizados hoje às 19h30. Todos os jogos do Grupo B realizados amanhã, aliás, hoje também, às 17 horas, professor. Por que esse horário 19h30, sendo que não vai ter televisão? Porque era o jogo da TV, agora não tem como mudar. Então que coloque todas as 4 horas, já que não vai ter televisão, não é isso? Exatamente. Vamos falar então do Grupo A. Grupo A que tem Santa Cruz e Salgueiro, jogo na rua do Santa, brigando pela classificação, tentando garantir a vaga. Está praticamente garantida, mas falta um pouquinho ainda. Um empate já garante o Santa Cruz na próxima fase. E o Salgueiro está rebaixado, não briga mais por nada nessa competição. Temos também ABC e Atlético do Acre, o jogo no Frasqueirão. ABC não tem chances mais de se qualificar, vai ficar na Série B do Campeonato Brasileiro, também não tem chance de cair. Então, o ABC não briga por nada, o Atlético do Acre tenta retomar a liderança que saiu de suas mãos. Então, precisa vencer o Atlético Acreano, já está classificado, mas para fugir de um Operário, para fugir de um Botafogo, de Ribeirão Preto, é interessante essa vitória aí. Vamos falar também de Remo e Náutico, jogo no Mangueirão, o Remo que escapou no susto, professor, mas conseguiu escapar. E o Náutico tenta manter a liderança, ficar com o primeiro lugar, que dá a vantagem de, obviamente, decidir dentro dos seus domínios e pegar o Bragantino, que teoricamente é o último classificado desse grupo. Ah, sem dúvida, o Remo, imagino que assim que terminou o jogo da última rodada aí, que o Grêmio ganhou lá do Salgueiro lá, né, e ficou livre do rebaixamento. E eu imagino que a diretoria do Remo fez. Pegou todos os jogadores bonde e falou, tá rescindido o contrato seu, vocês podem ir embora e entrem na justiça lá para brigar por direitos seus, porque o que vocês fizeram esse ano aqui foi brincadeira. Então eu não vejo dificuldade pro Náutico não, que é uma das melhores equipes aí da Série C do Campeonato Brasileiro, ir lá no Mangueirão e vencer o Náutico, vencer o Remo. Portanto, eu não vejo nenhuma surpresa nisso tudo. O Santa Cruz vai passar pelo Salgueiro, mesmo porque o Salgueiro não tem mais nem o que disputar mais, né? Vai para a Série D, já está abraçado com a Série D o ano que vem, e o time do Sertão de Pernambuco vai estar fora. O ABC é a mesma coisa, o ABC deve ter mandado todos os nego velho embora e tá só com a criançada. Então também não vejo dificuldade nenhuma pro Atlético Acreano vencer. Mas se os dois vencer, o Náutico e o Náutico continua em primeiro, né, Léo? E para finalizar, mais dois jogos também valendo vaga, viu, professor? E valendo rebaixamento esses dois, né? O Botafogo, precisando da vitória para se classificar, enfrenta a Juazeirense. Botafogo e Juazeirense, então, se enfrentam para ser o Botafogo valendo vaga, valendo a classificação, o Juazeirense brigando contra a Degola. E a mesma situação temos em Confiança e Globo. Confiança briga pela vaga, é difícil, mas ainda tem chance. E o Globo também tem chance de ser rebaixado. Se perder a partida e o Juazeirense ganhar, o Globo cai. Então, vamos ficar de olho nessas duas partidas aí, professor. Vale classificação e rebaixamento. Eu acredito que mais vale rebaixamento, né? Porque o Confiança tem menos um, o Botafogo tem menos cinco e o Santa Cruz tem menos oito. Se o Botafogo e o Santa Cruz perder o jogo dele, que ele fique com menos seis e menos três, o Confiança teria que ganhar do Globo de 5-0. Não acredito que o Confiança tenha cacife para vencer por 5-0 e o Botafogo e o Santa Cruz não conseguir nenhum pontinho nisso tudo aí, né? Portanto, eu acredito que a situação mais é a disputa do rebaixamento mesmo, e eu acredito que Confiança e Globo vai dar a coluna do meio, viu, Léo? Vamos lá então, com a classificação desse grupo A. Náutico classificado com 30, Atlético do Acre classificado com 27, Santa Cruz e Botafogo tem 25, bem encaminhada a classificação das duas equipes. O Confiança tem 22, ainda tem chance, mas é muito difícil. Precisa meter uma goleada histórica no Globo e torcer para o Juazeirense também fazer uma goleada histórica na equipe do Botafogo. Remo, ABC, até o ano que vem de novo na Série C. Globo e Juazeirense brigam contra o rebaixamento. O Globo tem 21, a Juazeirense tem 18. Se vencer, vai a 21 com o tropeço do Globo, só que fica com uma vitória a mais. 5 vitórias contra 4 do Globo, e aí a Juazeirense fica com a vitória e o tropeço do Globo. A vitória somente não basta, precisa vencer e torcer contra o Globo. Salgueiro já foi, professor. E o Grupo B, toda a rodada hoje às 17 horas tem Bragantino e Cuiabá no Nabia Bichedi. As duas equipes classificadas, jogo vale igual, nota de 3, porcaria nenhuma. Temos também Volta Redonda e Joinville, voltaço ainda com chance de cair. Volta Redonda brigando contra o rebaixamento. Temos também Tombense e Botafogo, Botafogo de olho na liderança aí, torcendo um tropeço do Operário, e a equipe do Tombense lutando contra o rebaixamento também, ainda tem chance de cair. Luverdense e Operário, Luverdense não conseguiu classificar e na última rodada chega com chance de rebaixamento também, professor, olha só. Apesar que Luverdense e Tombense, professor, eu acho que não tem mais chance de rebaixamento porque o saldo é muito elevado. Olhando aqui, o saldo da Luverdense é elevado, você vai entender o que eu tô falando. O saldo da Luverdense é de 1 e o da Tombense é de 0. O dos seus rivais é de menos 7, menos 7, menos 6. Então, Tombense Tombense e Luverdense estão livres do rebaixamento. Não brigam por mais nada até ano que vem também, então. Luverdense e Operário. Então, Luverdense não briga por mais nada. Operário para manter a sua liderança. E esse jogo, ao meu ver, vai definir o rebaixado, professor. Ipiranga e Tupi, confronto direto entre a equipe do Rio Grande do Sul, a equipe de Erechim e o Tupi de Juiz de Fora. Quem vencer aí, escapa, professor. Então, só antes da gente comentar a classificação, Operário 35 pontos classificado, o Botafogo 34 classificado, o Bragantino, aliás, o Cuiabá 32 classificado e o Bragantino 26 também classificado. Luverdense e Tombense, boas férias, até o ano que vem. Tupi, Volta Redonda e Ipiranga brigam contra o rebaixamento. Tupi tem 20, Volta Redonda 19, Ipiranga 19 e o Joinville já foi faz tempo, viu, professor? Pois é, Léo, mas a gente não pode esquecer que o Joinville, mesmo rebaixado, tacou 4 na Luverdense. Quando todo mundo achava que a Luverdense ia lá na Arena Joinville e ia conseguir vencer lá, tomou 4. Agora, mesma coisa acontece com o Volta Redonda. O Volta Redonda recebe lá no Raulino de Oliveira o Joinville, que todo mundo já diz que já foi e foi mesmo, já foi rebaixado muito tempo. Mas o Joinville parece que está vendendo caro, viu? E está jogando pela mala preta, né? Pela mala branca, né? Para vencer, né? Então o Joinville tem aí, portanto, se o Joinville vencer o Volta Redonda, o Tupi pode até perder, que ele se mantém. Então tem aí um reforço aí de bicho aí do Tupi e do próprio Ipiranga também para o Joinville conseguir vencer o Volta Redonda e empurrar ele a ladeira abaixo. Mas é isso aí, a gente vai ver no decorrer do jogo, né? O grupo já está definido, né? O Bragantino já se sabe. O Bragantino é o quarto. E vai brigar aí para ver quem é primeiro, segundo e terceiro. E agora nosso amigo Titi mandou mensagem aqui, falou que está ouvindo a programação esportiva da Rio Vox FM junto com seu pai. E o Titi está impaciente para saber, professor, o Ipiranga escapa ou não? Essa é a pergunta do Titi. Então, eu estou dizendo, se acabasse o campeonato agora, não. Ele caía, né? Mas como tem mais essa rodada que ele vai jogar agora, justamente vai jogar em casa contra o Tupi, ele tem que vencer o jogo. Só empatar não dá o resultado a ele, mesmo porque ele é o único time aí, junto com o Joinville, que tem só 5 vitórias. Além de ter um saldo negativo de 6, saldo de gols, ainda ele tem só 5 vitórias. Portanto, o empate para ele não resolve. Se o Tupi vencer, ele tem uma chance grande de se safar. Aliás, ele se safa, vencendo ele vai a 22 pontos. Exatamente. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nessa última rodada. O Titi, se o Ipiranga cair, aí ele vai sofrer, viu? Gosta muito do Ipiranga, gosta muito do Márcio Nunes, que recebeu muito bem ele aqui na época em que treinou o São Paulo do Rio Grande, veio disputar aqui contra o 15, e é um cara que tratou muito bem, e ele gosta muito do Ipiranga e do Márcio Nunes, apesar que o Titi gosta de 58 equipes na segunda divisão. Mas é isso aí, Titi, um abraço pra você. Eu acho que o Ipiranga não cai, Titi, o Ipiranga vai ganhar do Tupi. Pode anotar o placar e amanhã você me cobra. 2-1 pro Ipiranga de Erechim, gol no último minuto pra livrar a equipe de Erechim no sufoco, professor. E o Neto lá assistindo o jogo do Ipiranga do Erechim. Segundo o Milton Neves, o Neto é cidadão do Erechim, né? O Neto odeia que fale isso pra ele. Mas é isso aí. Falando em Neto, a Aor vai participar da Copa José Ferreira Neto, né, professor? Ah, sem dúvida, vai jogar, vai participar da Copa José Ferreira Neto, né? Que é o craque Neto, como ele gosta de ser chamado. E essa humilde, né? É humilde. A pré-taça São Paulo vai homenagear a Copa, o craque Neto. Nós vamos ter um grupo aqui em Rio das Pedras. No último sábado de setembro começa a Copa Neto, mas antes ainda nós vamos participar das oitavas e finais da Copa Zenon Sub-20 também, e vamos fazer aí um jogo treino nas equipes Sub-15, Sub-17 no próximo sábado, né? Dia 18, nós vamos estar recebendo a equipe do Instituto Pimenta lá de São Paulo, com 3 categorias, sub-15, sub-17 e sub-20, né? Nós vamos estar jogando lá na Toca do Tigre, no bairro do Pombal. Agradecer lá a gentileza do Toninho, de todo o pessoal lá da secretaria, que estão cedendo o campo para que nós possa fazer os 3 jogos com a equipe lá do Instituto Pimenta, uma entidade de filantrópica que também faz futebol e vai vir aí com suas 3 categorias, o 15, 17 e o 20, para jogar com a Associação Olímpica Rio Pedrense, que está se preparando para a Copa Renato, o Sub-17, e vai participar também das oitavas de final da Copa Renato. O Sub-15 também vai participar da Copa Copa, das oitavas e finais da Copa, o sub-20 da Copa Zenon. Então vamos estar no sábado e aproveitamos também e convidamos as pessoas que gostam de ver um bom jogo também para aparecer lá na Toca do Tigre, lá no bairro Pombal, para que possa presenciar e prestigiar também a Associação Olímpica Rio Pedrense. Então, vamos repetir o horário para o pessoal, nossos ouvintes, ficarem ligadinhos e passarem lá na Toca do Tigre para conhecer e acompanhar os jogos da Associação Olímpica Rio Pedrense, professor? Ah, sim, nós jogamos às 13 horas, vai jogar o Sub-15, né, contra o Instituto Pimenta. Às 14 horas, o Sub-17, também nosso da Associação, também vai jogar com o Instituto Pimenta. E às 15h30, o Sub-20 da Associação Olímpica Rio Pedrense enfrenta o Instituto Pimenta lá de São Paulo. Muito bem, então a partir das 13 horas tem muito futebol lá na Toca do Tigre. Semana que vem, Associação Olímpica Rio Pedrense, Instituto Pimenta. E agora a gente fala da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Rio Vox Esporte Clube. Fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada, o globo, sal e doce, dragão chinês. Tô dourando leis nas ruas e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Eu quero ver gol. Campeonato Brasileiro da Série B, 20ª rodada, tivemos os seguintes duelos no dia de ontem. Tivemos o Goiás fazendo 3-0 para cima do CSA. Parece que perdeu fôlego a equipe do Marcelo Cabo. Boa vitória do Esmeraldino. Gol do Lucão, gol do G2, gol do Michael ou Michael, não sei realmente como que é o nome do atleta, mas quebrou a longa invencibilidade do CSA e o Goiás agora está na luta pelo acesso. Um belíssimo jogo do Goiás, eu vi alguns momentos dessa partida, uma bola na trave ainda do Renato Cajá, uma cobrança de falta, podia ser mais ainda, mas é boa a vitória do Goiás, do Ney Franco, professor. Ah, sem dúvida, vitória 3-0, um passeio do Goiás, que realmente venceu com autoridade o time de Marcelo Cabo. Foi um jogador expulso no primeiro tempo, isso aí dificultou muito a vida do CSA. Um zagueiro do CSA fez uma lambança lá e acabou sendo expulso no final do primeiro tempo. Teve o segundo tempo inteiro correndo com um a menos e contra a equipe do Goiás, que está muito bem armada pelo técnico Ney Franco, e conseguiu. O nome do menino que ele gosta de ser chamado é Papaléguas, Léo. Lá, o Papaléguas, então, tá moendo a coiseira lá, como diz aqui na nossa região. Parabéns ao Goiás, belíssima vitória. E o Bom Esporte do Ney da Mata, professor, que quer também se recuperar, venceu Londrina por 1-0 e igualou a pontuação do Sampaio Corrêa. Tá perto de sair da zona da Regola, o Bom Esporte. Que recuperação, hein, professor? É o Boa Esporte, que tem o Ney da Mata, né? Que é o caminhão do bombeiro, né? Ele sempre é chamado para apagar o incêndio lá do Boa Esporte. Portanto, com um golzinho aos 45 minutos do segundo tempo, Douglas Baggio foi lá e fez o golzinho que deu a vitória. Do jogo dos desesperados, né? De um lado Boa, que venceu, e do outro lado Londrina, que já é o recordista de mandar treinador embora, né? Tá complicada a situação lá no norte do Paraná. Londrina, tá difícil a situação também com o Dagoberto e seu asilo, tá difícil mesmo. Vamos falar de Coritiba e Sampaio Correia no Couto Pereira. Camisa bonita do Coritiba, mas não dá nem pra ver o número, coitado dos narradores, pelo amor de Deus, vou mudar a fonte aí da camisa, Coritiba. Mas, falando no futebol, A nota, o placar foi a nota do jogo, professor. 0-0. Eduardo Batista não é mais o técnico do Coritiba. Pois é, rapaz. É uma pena, né? Porque é um treinador que parece que tinha domínio da equipe, aquela coisa toda, mas essa irregularidade aí de ganha, perde, empata, não tem uma estabilidade, né? E a equipe joga muito na defesa, né? Um time como o Coritiba não pode jogar na defesa. É um time grande, né? Aí, considerando a segunda divisão, é um time grande. Tem que brigar e jogar como joga o Fortaleza, como joga o próprio CSA, né? Joga para vencer. E ontem, o time de Paulo Roberto complicou a vida de Eduardo Batista lá. O Paulo Roberto complicou, marcou, armou bem um contra-ataque e não deu chance nenhuma pro Coritiba. Contrapartida, terminou o jogo... O Eduardo Batista pegou o boné, é mais um técnico desempregado. Pegue seu banquinho e saia de mansinho, mais ou menos o que falou a diretoria do Coxa para o Eduardo Batista. Hoje, olha o jogão que a gente tem, Guarani e Fortaleza, o jogo no Brinco de Ouro da Princesa, às 16h30. Bela partida de futebol do líder e do Bugre, que se vencer... pode até chegar no G4 da competição. Temos também São Bento e Brasil de Pelotas no sábado também, hoje, às 16h30. Também às 16h30 tem Criciúma e Atlético Goianiense. O Atlético tentando voltar ao G4 e roubar o lugar do Goiás, o seu rival. Temos também CRB e Oeste no Rei Pelé, às 16h30. E no Alfredo Jaconi, o Clássico do Sul entre Juventude e Figueirense. O jogo às 19h no Alfredo Jaconi, lá na Serra Gaúcha. E num frio desgramado lá no Rio Grande do Sul, com certeza. Esses são os jogos de hoje, professor. Qual que é o destaque desse sabadão pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol? Ah, sem dúvida, né? Não pode nem deixar de ser Guarani e Fortaleza. Esse é o jogo que vai realmente mostrar se o Fortaleza vai aproveitar essa facilidade, essa facilidade que deu o CSA ontem, tropeçando ontem e acabando perdendo o jogo lá em Goiás. Portanto, se o Fortaleza realmente bater o bugre de Campinas, o Fortaleza vai abrir 6 pontos outra vez, né, Léo? 6 ou 5, 6 pontos. Porque ninguém pode ultrapassar o CSA aí. Portanto, o Fortaleza pode abrir 6 pontos. Então, esse é o jogo que deve ser o jogo da rodada, né? Que deve chamar a atenção de todos aí que são amantes do futebol, viu, Léo? Com certeza, esse é o grande jogo dessa rodada. Vamos passar a classificação rapidamente da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Temos então, no momento, o Fortaleza líder com 37 pontos, o segundo é o CSA com 34, o terceiro é o Avaí com 32 e o quarto é o Goiás com 30. Na quinta posição está o Atlético de Goiás com 30, o sexto colocado é o Vila Nova com 30, o sétimo é Ponte Preta com 29, o oitavo é o Guarani com 29. Na nona posição está a equipe do Figueirense, o décimo é o Coritiba. Na zona da degola, para a gente não perder tempo, tem Londrina com 21, CRB com 21, Sampaio Correia com 17 e Boa Esporte também com 17. No pique, vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Vamos esticar uns 10 minutinhos aqui, começamos 10 minutos mais tarde. Vamos esticar uns 10 minutinhos aqui no Rio Vox Esportes Clube. Então tem Série A a partir de agora na nossa programação. É cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei, que boy dos charmes, voltei, estilo Charles Don, pra fazer quebrar na cantar, mesmo é tipo MC Long, eu vim pelas taças, boi, raça foi, base em dois, valido, onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte, fundão, swing... Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua companhia. Nesse sabadão tem gente que já tá escutando o barulhinho da gelada abrindo nesse sabadão. Bom descanso para você que tá nos ouvindo, para você que tá trabalhando, para você que vai trabalhar, bom trabalho para você que tá descansando. Muito bom descanso e vamos continuar com o Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, começando por Ceará e Atlético do Paraná, professor. Jogo dos 6 pontos hoje no Presidente Vargas às 16 horas. O Vozão vem numa sequência muito boa de 3 jogos sem perder. Nos últimos 5, ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Então a sequência do Vozão é muito boa. O Atlético Paranaense vem numa melhora, professor, com o seu auxiliar, o Thiago, no comando. Esse é jogo dos 6 pontos. Quem vencer sai da zona da degola, professor. Principalmente o Ceará. O Atlético ainda não sai, mas o Ceará, se vencer, sai da zona do rebaixamento. É, o Ceará já tá com 3 vitórias aí, né? É, tudo, todas elas na mão do Isco, do Lisca doido. E o Ceará vem jogando bem. Basta ver a última entrevista que deu o Cuca, que o Ceará mereceu vencer. O empate foi injusto pro Ceará pelo que o Ceará fez. Então o Atlético que vá com a barba de molho lá, porque o Lisca doido no PV tá junto com a torcida e me parece que os jogadores também dão um pouco mais jogando lá no PV, viu, Léo? O Marcelo Vilar na Série D pediu pra tirar o jogo do PV e jogar pro Castelão. O Lisca pediu pra tirar o jogo do Castelão e colocar no PV. Eita, que é só as loucuras do Lisca doido mesmo. Vamos falar de mais Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje também temos Bahia e América Mineiro. Um reencontro, professor, entre Enderson Moreira e sua ex-equipe. E jogo que vale muito para as duas equipes, viu, professor? Porque o Bahia quer escapar mais ainda da zona da degola. Tem 18 pontos e está coladinho na zona do rebaixamento. O América é o décimo colocado e, vencendo, se coloca na briga no topo da tabela, professor. Que fase, hein? Que coisa, hein? O América estava lá embaixo e o Bahia estava numa situação até que melhor. Chegou, trocou de treinador, chegou o Adilson Batista lá no América e conseguiu aí 2 vitórias e mais um empate, 7 pontos, jogou a América lá em 10º lugar, e o Bahia está em 16º, portanto o Bahia joga em casa, mas tem uma missão dificílima hoje pela frente, que é fazer gol no time do América, dirigido por Adilson Batista, que arruma suas equipes muito bem em termos defensivos, e tem um contra-ataque muito forte e veloz pela beirada do campo. Então hoje o Bahia vai ter, mesmo cansado, viagem da Sul-Americana e tudo, vai ter que trabalhar muito, mas eu particularmente eu aposto na vitória do América, viu, Léo? Muito bem, vamos a mais um duelo. Esse é no domingo, às 11 da manhã, Santos e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Santos, o jogo é no Estádio Independência. O Atlético tá numa sequência ruim, viu, professor? Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas, precisando melhorar a situação para o Thiago Largue. Já o Santos tá na rabeira, viu, professor? E precisa vencer de qualquer jeito para respirar. O jogo, os dois estão precisando tanto da vitória, professor, que ninguém vai ficar com ela. É outro empate, viu? Pois é, diz que se encontra um desaparecido, uma menina chamada Vitória dos Santos. Pois é, tá desde antes da Copa do Mundo, viu, Léo? Desapareceu essa menina aí e não acharam mais. E o Santos tá procurando lá. Mas brincadeiras à parte, né? A menina Vitória dos Santos vai assistir esse jogo lá no Independência, em Belo Horizonte, né? Amanhã, às 11 horas da manhã. Outra coisa que tem que ser colocada também, que é um jogo diferente, sendo às 11 da manhã, não é um jogo natural, normal. E o Santos precisa vencer desesperadamente, mais do que o Atlético Mineiro, mas eu não vejo chance não do time de Cuca conseguir vencer lá, uma vez que o Atlético também precisa vencer para justamente entrar no G4. Eu não acredito no Santos amanhã e eu aposto numa vitória do Atlético. Agora temos Paraná e Botafogo, também amanhã, também às 11 da manhã, no Durival de Brito. O Paraná Clube é o lanterna da competição, com 4 derrotas nos últimos 5 jogos. A situação do Botafogo, ela é a mesma aí da equipe do Atlético do Atlético Mineiro, né? Ele tem aí as vitórias, né? São 3 derrotas, aliás, nos últimos 5 jogos. Então, Botafogo desesperado com o seu novo treinador, o Zé Ricardo. E o Zé Ricardo também, que menos de um ano passou por todo mundo do Rio. Só falta o Fluminense agora pro Zé Ricardo pegar. Esse é um outro jogo que eu tô achando que tá com a cara de empate, viu, professor? Pois é, mas ele fez um bom trabalho no Flamengo, fez um bom trabalho no Vasco, e eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho também no Botafogo. É claro que os botafoguenses têm que entender que a equipe do Botafogo é limitada. Portanto, quando eu digo fazer um bom trabalho, é manter o Botafogo justamente onde ele está, 11º lugar. E é isso que eu digo, que com aquele time do Botafogo é daí que ele merece e deve estar. Se o Zé Ricardo terminar a temporada, chegar em dezembro, na última rodada do Brasileiro, com o Botafogo em 11º ou em 12º, com uma classificação para a Sul-Americana, missão cumprida para o Zé Ricardo e um bom trabalho feito. Muito bem. E o que podemos falar de Corinthians e Chapecoense? Chapecoense e Corinthians, jogo na Arena Condá às 16 horas. O Timão é o sétimo colocado com 26 pontos, tem 3 vitórias nos últimos 5 duelos, né? Boa campanha, boa recuperação de Osmar Loss no comando do Timão. É bem verdade que vem de derrota na Libertadores da América, mas vem numa boa recuperação, sim, o Corinthians. A Chape do Guto Ferreira vem de 5 jogos sem vencer. O Guto chega mais uma vez com a missão de tirar a Chapecoense do rebaixamento, professor. Pois é, um jogo diferente também. O Corinthians está voltando do jogo lá do Chile, um jogo complicado lá. E o Corinthians vai ter que trabalhar muito a recuperação desses jogadores. Portanto, me parece, já que o Osmar está inclinado a escalar alguns jogadores reserva para jogar, e o Guto, que está chegando na Chapecoense, tem o respaldo da diretoria e dos jogadores também, uma vez que fez uma boa campanha quando por lá passou. Eu, particularmente, eu acredito numa recuperação da Chape e acredito que a Chape vence esse jogo, viu, Léo? Vamos ver. A Chape está precisando desesperadamente da vitória. Então, é um jogo que realmente temos duas equipes que acho que vão poder demonstrar um grande jogo aí lá na Arena Condá às 16 horas. Pelo menos não tem mal retranqueiro do Guto Ferreira para colocar 18 volantes no mesmo time. E agora, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O Gilson, exatamente. O Guto não é dos mais ofensivos, mas também não coloca 6 volantes no mesmo time, né, professor? Mas o cabo de aço tá lá. Tá reforçado dessa vez. Vamos falar da equipe do Flamengo e do Cruzeiro, que se reencontram no mesmo palco do jogo da quarta-feira pela Libertadores da América. Só que agora o Flamengo chega mordido, viu, professor? Porque perdeu a oportunidade de ter uma vantagem na Libertadores da América e perdeu a liderança. Então, praticamente jogou a temporada fora em 2 partidas, professor. O Flamengo vai chegar com a faca entre os dentes para enfrentar o Cruzeiro no Maracanã às 16 horas de amanhã. Com todo esse histórico que você acabou de levantar aí, que é fato, a gente pensa o que do Flamengo, né? Vai receber outra vez o Flamengo, o Cruzeiro. Esses dias mesmo teve replay também de 2 jogos seguidos contra o Grêmio e agora 2 jogos seguidos contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro aplicou 2 coquinhos e ficou barato outra vez que jogou aí pela Libertadores e agora pelo Campeonato Brasileiro. É claro, o Cruzeiro ele tem um critério aí de no Campeonato Brasileiro poupar jogadores, né? Mas só que isso já é critério, já vem sendo feito. E o Flamengo não sei se não tem elenco ou se não tem uma bela programação nesse sentido. Então o Flamengo está difícil, está recuperando dentro da própria competição. Eu vejo com a cara de empate esse jogo, viu, Léo? Muito bem, vamos a mais uma partida, vamos de São Paulo Esporte, porque agora São Paulo assumiu a liderança, professor, e eu duvido que o pessoal do Tricolor vai querer largar o osso. Então São Paulo vai ter que garantir o resultado contra o Esporte fora de casa, lá na Ilha do Retiro. Não é fácil jogar lá contra o Leão, não vai ser fácil, porque o Esporte também vem numa sequência muito ruim. Se o Esporte perde hoje, professor, estoura o cabo de aço também pro Claudinei. Mas as minhas apostas estão em cima do São Paulo. São Paulo não vai deixar essa liderança escapar tão fácil, professor. Pois é, o São Paulo descansou, está descansado. Durante a semana não teve atividade, jogos oficiais, portanto preparou bem a sua equipe. O que tem que considerar em falando de São Paulo e de Esporte é justamente o início de uma maratona que o São Paulo vai jogar. Vai viajar 8 mil quilômetros para jogar 3 partidas, viu, Léo? Que é hoje, amanhã, lá na Ilha do Retiro, não é isso? Vai jogar lá na Ilha do Retiro amanhã, lá em Pernambuco. Depois ele sai, ele vai lá para a Argentina jogar contra a equipe lá do Colón, né? Vai jogar pela Sul-Americana. E depois ele retorna no Brasil e vai lá para Chapecó no domingo jogar contra o Chapecoense. É claro, tudo isso aí já está administrado, programado para se administrar. Portanto, eu vejo uma possibilidade grande do São Paulo ganhar amanhã, do Esporte, e manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas eu temo pela sequência do jogo de meio de semana contra o Colón lá na Argentina e depois o jogo da volta aqui em Chapecó. Portanto, eu acho que esse desgaste todo pro jogo de Chapecó e jogo do Colón vai fazer uma diferença grande lá no jogo de Chapecó. Mas no jogo de amanhã, eu aposto também numa vitória do time de Diego Aguirre. E às 19 horas, professor, temos Palmeiras e Vasco da Gama, o jogo na Arena do Palmeiras. O Vasco não para de ser eliminado nessa competição, professor. Está com medo de até de ser eliminado no Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos. O Vasco e o Palmeiras vem muito bem, obrigado, depois da vitória contra o Cerro Porteño no meio da semana pela Copa Libertadores da América. Bom jogo, porque o Vasco do Jorginho não pode perder outra partida, professor. É essencial ganhar um pontinho lá na Arena do Palmeiras, mas vai tentar fazer gol no time do Filipão, que agora está quatro partidas sem levar gol, professor. Ah, sem dúvida. O Vasco é eliminado ganhando. E a turnê que ele fez aí com os times paulistas, perdeu todos. Perdeu pro Corinthians lá na Mané Garrincha, perdeu pro São Paulo no Morumbi e perde amanhã também no Allianz Parque. Infelizmente, pro meu amigo lá, Mauri, não tem boa perspectiva, viu? O Vasco perde também amanhã às 19 horas lá no Allianz Parque. O Titi está corrigindo uma informação nossa aqui, que o São Paulo e Chapecoense na semana que vem é no Morumbi, professor, às 19 horas então. Então, obrigado, Titi, por corrigir essa informação aí. Para finalizar, temos Grêmio e Vitória, o jogo às 19 na Arena do Grêmio. O Tricolor, que vai entrar com o time, seu time D aí no jogo mais uma vez, provavelmente a chance do Vitória da Bahia arrancar um pontinho para escapar mais ainda da zona incômoda, porque o Grêmio tem Copa do Brasil no meio da semana, né, professor? Então vai poupar jogador mais uma vez a equipe do Grêmio. É, o Grêmio vai jogar com aquele time que venceu o Flamengo, que empatou com a Chapecoense, portanto, o Vitória que não vai achando não que vai chegar lá e vai tomar um pontinho para vir, que não vai ser fácil não. Mas eu também acredito que se o Vitória tiver um pouco de coragem e jogar um pouquinho de bola, ele pode vir lá da Arena do Grêmio com um empate de lá. E na segunda tem o Fluminense e o Internacional. A gente fala mais na segunda-feira dessa partida. Classificação do Brasileirão, para você recordar, o São Paulo é o líder com 35 pontos. O segundo é o Flamengo com 34. Na terceira posição está o Internacional com 32 pontos. O quarto é o Grêmio com 30. Na quinta posição está o Atlético de Minas com 27. O sexto é o Palmeiras, também com 27. O sétimo é o Corinthians com 26 pontos. O oitavo, na sequência, é o Cruzeiro com 25. O nono colocado é o Fluminense com 22 e o décimo é o América de Minas com 21 pontos. A mesma pontuação do Botafogo, que também tem 21 na 11ª posição. O Sport é o 12º com 20, o terceiro é o Vasco da Gama com 19, o 13º, aliás, perdão, é o Vasco da Gama com 19, o 14º é o Vitória também com 19, o 15º colocado é a equipe do Santos com 18 e o 16º é o Bahia também com 18. Esses são os times que estão fora da zona da degola, Santos e Bahia. Na zona do rebaixamento tem Chapecoense também com 18 pontos. Temos também o Ceará com 15, o Atlético Paranaense com 14 e o Paraná Clube com 13 na lanterninha. Esse é o Campeonato Brasileiro de Futebol. E a gente vai encerrando a nossa programação de hoje, então eu quero agradecer mais uma vez a companhia do professor Mauro Fernandes, que esteve conosco durante toda a semana. Agora é hora de descansar, né, professor? Vamos acompanhar muito futebol, porque na segunda-feira teremos muito futebol aqui pra gente falar. Tem tudo sobre a Série C, tudo sobre a Série B, tudo sobre a Série A, tudo sobre a Copa Paulista. Muito boa tarde para você, professor. Um ótimo final de semana e, se Deus quiser, estaremos de volta com mais Rio Vox Esporte Clube na segunda-feira ao meio-dia, professor. Olha, uma boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam durante a semana toda, que acompanharam o nosso programa aqui na Rio Vox Esporte Clube. Eu desejo a todos que tenham um ótimo final de semana, um final de semana em paz, em família. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e se for da vontade dele, eu estarei aqui na segunda-feira, a meio-dia, firme e forte, para falar de todas as novidades do esporte. Vocês fiquem com Deus. Muito boa tarde, professor. Muito boa tarde a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco durante toda essa semana, durante todo esse sabadão. Fique com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Rio Vox Esporte Clube. Mas se você não quer ficar sem Rio Vox Esporte Clube, tem no nosso site a programação de toda semana para você ouvir. Então, a partir daqui a pouquinho, já tem o programa de hoje disponível no nosso site para você reouvir e para você ouvir quando você quiser. Fique com Deus e tchau! O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. nem de elástico. Zagueiros sem a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol.